Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Nossos ouvintes, é com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos de divulgação da filosofia espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador, um livro escrito por Emmanuel, Espírito, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje selecionamos a questão 320, que fala muito das nossas características, das nossas fragilidades, em que se pergunta ao bondoso guia: que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? E Emmanuel nos responde pela psicografia de Chico Xavier: a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Muito bem, meus amigos, estamos no primeiro dia do mês de julho de 2018, uma linda manhã em Santa Bárbara do Oeste, começando o nosso programa Visão Espírita, com muita alegria, voltando aqui. A semana passada não pude estar, tive uma pequena hipertensão e não pude estar, mas aqui estou voltando com muita alegria, com muita vontade de fazer o programa. E é isso que me motiva a estar aqui todos os domingos falando dessa doutrina que nos encanta, nos ampara e nos ajuda. Muito bem, temos na técnica de som, sempre com sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires, e temos nos assessorando no telefone a Raquel Moro. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. E nesse começo, trazemos um exercício de reflexão, um exercício para a gente pensar, para a gente, ao longo do dia e da semana, pegarmos esses ensinamentos, essas frases e alimentar a própria alma. Quando eu selecionei esse texto do livro Emmanuel, que é o quinto livro do Chico Xavier, eu até me surpreendi na primeira leitura, mas na segunda leitura ele foi se acomodando e eu fui percebendo e, acredito, começando a entender a mensagem que o Emmanuel passou. Esse é um texto pequenininho do capítulo 16, o capítulo chama-se As Vidas Sucessivas e os Mundos Habitados. Mas esse pequeno texto do Emmanuel chama-se, o título, eu sempre gosto de falar, esse título me incomodou um pouco quando eu li o título, porque ele fala assim: espontaneidade impossível. Isso me causou uma estranheza, espontaneidade impossível. E aí eu começo a leitura do que Emmanuel escreve. Grande é a tortura dos seres racionais que no mundo terráqueo buscam guarda para suas aspirações de progresso, porquanto, do berço ao túmulo, suas existências representam grande soma de esforços combatendo com a natureza inconstante, com as mais diversas condições climatéricas, arrasadoras da saúde e causas de um combate acérrimo da parte do homem, porque não lhe é possível viver em afinidade perfeita com a natureza, submetida às mais bruscas mutações, sendo obrigado a criar a sua moradia, organizar a sua habitação, que representa de fato a sua escravidão primeira, impedindo-lhe uma existência cheia de harmonia e de espontaneidade. O vosso mundo vos obriga a uma vida artificial, já que sois obrigados a buscar cotidianamente o sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Nele, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Na minha primeira avaliação, me causou uma estranheza, mas por conta da minha ignorância e da minha incipiência nesses ensinamentos tão profundos. Mas depois de refletir um pouco, eu entendi o que o Emmanuel está nos dizendo, que ainda vivemos num mundo que é adaptado às nossas condições, à nossa transitoriedade, que vive alguns extremos dos movimentos da natureza e que por vezes acontecem situações que alarmam, que causam agitação, que causam ansiedade, e por vez a humanidade se agita, fica incomodada, e esse clima de instabilidade gera essa dificuldade de, como espíritos, sermos tão espontâneos assim. Estamos submetidos a regras que se adequam às nossas necessidades. Esse é o mundo que nós precisamos, esse é o mundo que nós vivemos. E por isso, precisamos aprender a viver em harmonia com essa natureza. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer com muita alegria, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, especialmente, né? Porque além de a gente ter aí o retorno do nosso amigo Geraldo, que faz muita falta, e nós queremos anunciar que terminamos o nosso estúdio da Rádio Web. Ficou lindo, ficou muito gostoso. E realmente, graças ao esforço de todos, nós concluímos e ficou muito bonito. E eu vou, inclusive, depois mandar umas fotos para o Alan colocar no próprio nosso site, para o pessoal ver. Mas realmente, e estávamos falando no caminho sobre isso, o que nos levou a esse estúdio tão lindo foi que umas 4 ou 5 chuvas inundaram o local onde nós tínhamos arranjado lá um estúdio meia-sola, né? Num ambiente não tão adequado quanto ao que nós estamos hoje. E Deus insistiu nessa chuva, vamos dizer assim: sai daí, porque aí não é o lugar de vocês. e a gente lamentando aquela chuva, quando na realidade foi a bênção que aconteceu sobre nós. E mais uma lição, né, confirmando que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos falta na realidade é atenção, né? Mas na sua leitura, Geraldo, me lembrou muito uma frase que o Alan repete muito. Ele diz assim, que nós ficamos distraídos. E nós, por isso que o Emmanuel coloca, que nós vivemos distraídos, por uma razão muito simples. Nós estamos enclausurados, todos os espíritos dizem que é numa prisão, limitada a vibrações que só nos permitem detectar o que é material. O nosso corpo espiritual, ele capta tudo, não pelos órgãos de visão ou audição, mas pelo próprio corpo perispiritual. Foi o que aconteceu quando Jesus, quando a hemorroísa tocou nele, e ele disse, senti sair de mim virtude, né? Porque ele sente através de todo o seu corpo perispiritual. E nós, enclausurados na matéria, somos limitados pela visão a um número X de vibrações, pela audição a um número Y de vibrações, e tudo isso se enquadra nas coisas materiais, nas coisas sólidas, né? Nas coisas que nós podemos ver, tocar, e as coisas espirituais passam desapercebidas na maior parte do tempo ao espírito, exatamente por nós estarmos dentro dessa prisão. Com relação a Pedro, eu diria que o Emmanuel esqueceu de uma coisa. O Emmanuel deveria de ter ressaltado que Jesus fez daquele cara que negou ele 3 vezes, que qualquer um de nós queimaria o filme do Pedro e não toparia. O Pedro não falaria mais no programa Visão Espírita. Esse cara é traíra. Traiu 3 vezes. Esse cara está queimado conosco. Mas Jesus não. Jesus fez daquele traidor o baluarte da igreja. Isso é uma lição que nós temos que refletir. Temos que pensar muito. Muito bom dia, com muita alegria, meu grande amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Realmente é muito bom que você esteja aqui conosco. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que está lá na técnica, lá sempre pronto para nos apoiar. Bom dia, Raquel, que eu já escutei ela atendendo o telefone lá no 34635068. Ligue, deixe sua questão, sua dúvida. Nós estamos com 2.980 curtir na nossa página do Facebook. Estamos chegando nos 3.000. Vou fazer um desafio para você que ainda não curtiu. Quem sabe até no final do programa a gente arredonda esse número para 3.000. Né? Seria tão bonitinho, né? Bacana. Você viu que nessa semana... entrou 25 novos contatos. Sabe por quê? Por quê? O que, que você aprontou? Eu fiz uma... Eu tive uma inspiração, um momento de inspiração. E aí eu pensei naqueles casos do bullying, né? E aí eu criei uma figura assim, porque quando você pratica o bullying, você está sendo estimulado a continuar a prática pelos obsessores da sua vítima. Então eu coloquei essa observação. Tenha consciência quando você pratica, enaltece ou você cultiva o bullying, que você está atraindo para si a companhia e admiração dos obsessores da sua vítima. E aí coloquei, pesquise o assunto à luz do Espiritismo. Botei lá do Vadimécum 28 ou 48 livros que falam sobre obsessores. Houve 7.800 visitas. Nossa Senhora. Houve 600 curtir naquela matéria. E houve 73 compartilhamento. Então, sem sombra de dúvida, o programa Visão Espírita foi difundido através dessa... E aquela nota que eu coloquei ficou tão boa, ficou tão bem encaixadinha, que aí eu também fiz uma propaganda lá para o CCDPE. E aí, lá, eu coloquei como público-alvo, o público de Indianópolis é onde se situa o CCDPE. Quem sabe as pessoas se animam, né, a conhecer e frequentar o CCDPE. Mas é uma ferramenta muito boa. E sabe quanto é que eu gastei? R$ 30. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer mais isso. É verdade, meu amigo. E aí, nesses nossos caminhos, né? Como o Luiz falou, no estúdio da União Rádio Web agora está pronto. Então, logo a gente começa com a nossa agenda de gravações, de novos programas, né? Estamos gravando, mas de forma assim provisória. Agora vamos começar definitivamente a criar toda uma grade de gravações para o programa. E você escuta esse nosso programa União Rádio Web através da internet. Então você pode escutar através de um computador ou através do smartphone. Você vai entrar lá nos aplicativos, tanto de iOS quanto Android, e vai buscar União Rádio Web. É um ícone azul que tem um símbolo com asas, assim, União Rádio Web. Você entra, é gratuito, e você nos acompanha numa programação 24 horas por dia no ar. Ô, Geraldo, é interessante, rapaz, o texto que você trouxe. Eu vim até comentando com o Luiz que nesta semana eu estou estudando dois assuntos, ambição e frustração. São dois assuntos que eu estou estudando lá pela psicanálise, e eu comecei a me aprofundar no assunto junto com a filosofia. A gente vai longe, viu? E aí, assim, rapaz, a gente, no, nesses processos, eu estou lembrando aqui desse texto do Emmanuel, né? Tanto da negação de Pedro quanto da espontaneidade, aí que você leu, espontaneidade impossível, né? E nessa leitura, né, que você nos trouxe do Consolador, do Emmanuel, mostrando essa fragilidade humana, acredito que a fragilidade humana ela pode estar mais ligada a ambições e frustrações que nós passamos na vida. A gente ambiciona aquilo que a gente não pode ter, e aí a gente se frustra por não ter o que a gente ambicionou não poder ter. Então, a frustração promove em nós, né, a ambição promove em nós uma ansiedade. Por quê? Porque a gente deseja mais do que a gente deveria na nossa fragilidade. A gente, em vez de se dedicar ao espiritual, como Emmanuel fala, a gente se dedica ao material. A nossa ambição, ela vai querendo ter o que o outro tem, ter o que você não tem, e deixa de ser o que você é. Quando você se conecta ao que você é, quando você se volta para dentro de você, lembrando que você está limitado por 5 sentidos físicos que são mal entendidos por nós, que são, através da nossa cultura e através do nosso conhecimento, são mal interpretados por nós, e nós deixamos de perceber o que é conhecido popularmente como sexto sentido, como intuição, como a gente quiser falar, nós deixamos de perceber espiritualmente as coisas na nossa volta. Quando a gente começa a nos conectar com o plano espiritual, a ambição, ela se controla, ela é focada para coisas que você precisa, para objetivos pequenos. A gente traça menores objetivos, mais factíveis, mais possíveis de serem alcançados. E aí você se frustra menos, porque você vai passo a passo, né, pequenas conquistas, e inclusive vai se sentindo poderoso, porque naquelas pequenas conquistas você conquista. E você vai falando, puxa, eu consigo. E aí você vai desenvolvendo a sua segurança em agir no mundo. Você vai entendendo que você é um ser que não sabe quase nada, e vai percebendo que conviver com o próximo é maravilhoso. É maravilhoso. Nós, para Deus, somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Está num texto do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nós, para Deus, somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Deus age em nós através do outro. Que a gente possa ser uma ferramenta de Deus em levar amor. Que a gente pode negar Deus, pode negar Jesus, pode negar o Espiritismo, pode negar tudo, como Pedro. Mas ele vê em nós o potencial de fazer tudo o que ele fez e muito mais. está em nós esse potencial. Que a gente aprenda, né, a desenvolver essa espontaneidade, para ela se tornar possível, é só você agir no mundo de forma mais doce. Então, é essa contribuição que eu tinha aí para o texto que você trouxe. Muito interessante a sua fala do Luiz, e acho que acredito, acrescenta muito a esse texto do Emmanuel, por isso que a gente chama esse tempo de o tempo de exercício de reflexão. Muito bem, pedimos ao nosso Vinícius Júnior Pires que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, antes de começarmos o primeiro bloco do programa Visão Espírita, nós aqui do programa sempre divulgamos a necessidade de estudar, a necessidade de buscar, a necessidade de questionar. E é esse espírito de pesquisa que a gente incentiva todos os frequentadores dos grupos, dos centros espíritas, a procurarem fazer grupos de estudo, de análise, de questionamento dentro do centro espírita, e estudar mais as obras básicas de Allan Kardec. É dessa maneira que vamos crescer dentro da doutrina espírita. Muito bem, o primeiro bloco do programa Visão Espírita é o livro que a gente escolhe a cada semana, Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. A lição escolhida hoje é o texto número 148, com o título Membros Divinos. Começa com a citação da primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. E Emmanuel comenta: não é admissível que alguém entregue o Espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne com mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas, para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Uma lição linda, profunda, né? E nós estamos em duas correntes, aí, duas vertentes com relação a esse assunto. Nós temos a nossa atribuição pessoal, que vai ser responsável pela nossa evolução espiritual, onde através da nossa existência nós vamos galgar novos patamares de evolução, vamos melhorando a nossa performance e vamos nos tornando cada vez mais espiritualizados ou cada vez mais materializados. Por outro lado, nós temos a recomendação do Cristo, que nos deu a seguinte recomendação: ide a todos os povos e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Existem pessoas que se põem em visita às residências, oferecendo a leitura do Evangelho. E existem pessoas que Jesus chamou o Evangelho vivo. Qualquer doutrina, qualquer corpo de doutrina, ele tem duas formas de ser conhecido. Se a pessoa vai até ele e pesquisa nos livros que o contém, fica conhecendo, desenvolve. E o outro jeito é o jeito muito mais eficiente, porque é muito raro uma pessoa se dirigir a um determinado livro que contém uma doutrina com o fito específico de conhecê-la. E a humanidade somos 7 bilhões de habitantes. Agora, existe o jeito quando, através da sua existência, as pessoas buscam a origem das práticas que você adota. Elas se impressionam com a forma que você age. E, impressionadas com a forma como você age, elas buscam saber o que que o norteia. E aí, quando elas buscam a origem do que o norteia, elas buscam também a doutrina. Então, quando nós nos dizemos cristãos, nos dizemos espíritas, nos dizemos seguidores do Cristo, nós estamos dizendo às pessoas que nós temos uma filosofia, uma doutrina, um comportamento que rege a nossa estada na matéria. Ora, eu não posso dizer ao mundo que eu sou um espírito imortal e que eu devo cultivar o tesouro que a traça não rói, as virtudes, e as pessoas observarem que eu sou extremamente apegado às coisas materiais. Eu tenho medo danado de morrer. Eu me apego à minha fortuna que eu quero amealhar e eu raramente pratico a fraternidade, a caridade, aquilo que eu me digo representar. Agora, quando eu pratico todas essas virtudes, eu chamo a atenção das pessoas. E o Evangelho é muito claro. O evangelho é muito nítido. Quando nós cultivamos a prática do tesouro que a traça não rói, as pessoas querem saber o que que nos move. De novo, eu e o Alan vínhamos comentando no carro e ele falava de certas práticas de certas pessoas. E aí eu disse para ele, não se esqueça, muita gente também nos vê assim. A gente estranhou porque tem determinadas pessoas que vivem do jogo. E nós vivemos da divulgação da doutrina espírita. E muita gente, como eu já contei um exemplo aqui, um português, ele disse assim, cada um tem um hobby. E tem muita gente que nos vê assim. Agora, se nosso comportamento chamar atenção, nós estamos pregando o evangelho vivo. Esse texto, Membros Divinos, ele me ligou à lembrança de André Luiz, que nos chama de co-criadores com Deus em plano menor. Então André Luiz nos alerta que, enquanto aqui encarnados, nós co-criamos com Deus. O que nós estamos co-criando? Talvez essa seja a pergunta, né? Porque quando a gente cria problema, Deus também usa esses problemas para nos ensinar coisas, para ensinar o outro o que não deve fazer através de nós, né? Até o que nós fazemos errado vira ferramenta para ele na nossa elevação espiritual. Mas e o que vira para nós, né? Qual que é a minha vida? Eu estou alinhado com Deus no dia a dia? Eu estou dentro desse projeto divino? A minha vida, eu estou sendo uma boa ferramenta de Deus? Eu estou com a minha ferramenta lubrificada, está molada, eu tô tá pronto. Está brilhando. Eu estou pronto para ser usado a qualquer momento? Porque que hora que a gente é usado? A gente é usado nas horas mais elementares, mais simples. Mais simples. E de forma que você, às vezes, nem percebe. Nem percebe. Você cruza com uma pessoa no elevador e fala um bom dia e dá um sorriso para ela. Às vezes era o que precisava para ela ter um dia melhor. Às vezes você deixa alguém passar na sua frente no trânsito, era o que a pessoa precisava para voltar a acreditar nas pessoas e ter um dia melhor. Às vezes, num caixa de supermercado, aquela pessoa que tem aquele trabalho difícil de ficar aguentando uma fila, que quer ir embora depois que comprou o que quis na sua ambição, e é frustrada pela espera da fila. E aquela caixa aguenta toda essa frustração de todos. E você brinca com ela, dá um sorriso. Acalma a fila que está atrás de você, brincando com todo mundo. E aquela caixa tem alguns momentos de paz na sua função. Então, ser essa ferramenta de Deus é uma ferramenta que tem que estar pronta a qualquer momento e qualquer hora para ser. Quando a gente imagina que somos esses membros divinos, né? Que membro eu estou sendo? Como eu estou agindo no mundo? Porque tem gente, como o Emmanuel aqui lembra, né? Que eu lembro de um amigo padre que eu tive, porque ele já desencarnou, o padre Hugo. Era um grande amigo, a gente trocava muita ideia de filosofia. E um dia ele falou assim que se você quer contratar um assassino, você olhe para qualquer igreja católica, de qualquer designação, mesmo espírita, o primeiro que entrar e o último que sair são os mais prováveis de dar certo o seu convite. Por quê? Porque são aqueles que estão desesperados em deixar sua consciência dentro daquele templo para sair mais uma semana fazendo tudo que tem direito. E eu, na época, quando ele falou isso, eu falei, será? E eu comecei a observar. As pessoas vão às igrejas, às religiões, ao espiritismo, muitas vezes, para fazer uma necessidade semanal de limpeza de consciência. Para ter mais uma semana pela frente, embrutecido, fazendo aquilo que lhe convém. mas ninguém pega, ou pouca gente pega a religião como ferramenta de transformação do seu comportamento diário, aonde ela esteja inserida. Não é só ser um operário daquela religião, isso aí é para alguns, mas é ser um operário em você mesmo. Nós somos o espírito que mais precisa ser cuidado por nós. Através da nossa atitude transformada, nós transformamos o mundo. Nós não precisamos falar muita coisa. Você pega uma irmã Dulce, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. Eles falaram, escreveram, tem coisas muito boas deles, mas não é o que fica. O que fica é aquela lembrança daquela pessoa que se esforçou em ser uma ferramenta de Deus na Terra, na implantação do amor. E ele transforma. O exemplo arrasta. Muito interessante e nos faz refletir assim. Todos nós fazemos parte de um contexto de vida. E nesse contexto de vida, nós estamos interligados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E existe toda uma interligação nessa atmosfera divina, nessa vida no planeta Terra. E considerando o que o Luiz falou e que o Alan falou, eu entendo que na maioria das vezes nós não queremos enxergar a nossa própria deficiência, a nossa própria realidade. A gente enxerga a trave, o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no próprio olho. Talvez essa seja uma condição que dificulta o nosso entendimento, a nossa boa atitude. Talvez silenciar, e como o Alan disse, humildade, silêncio, vai agindo, vai falando, vai exemplificando, é o remédio homeopático que você vai tomando dia a dia para sua melhora. Todos nós fazemos parte de um corpo de vida, de um corpo de doutrina, dos membros divinos do Cristo. Mas a gente se nega a ver assim, porque é mais conveniente ao nosso orgulho. Mas muito bem, meus amigos, 10 horas e 9 minutos e estamos realmente caminhando muito bem. Excelentes comentários que nos fazem pensar bastante. O Alan já disse da União Rádio Web que teve uma grande conquista, acho que praticamente nessa... O pessoal lá de Piracicaba vem trabalhando há muito tempo, mas o final, acho que essa semana, foi espetacular. Eu acompanhei por fotografias, eu até quero ir lá marcar um dia para ver. Está muito bonito. Quem sabe eu comece a participar um pouco mais, a interagir um pouco mais com o programa lá de Piracicaba. E lembrando também que temos a nossa página do Facebook. Vai lá, coloca o seu questionamento, pergunta, coloque a sua opinião. É importante que todos nós nos comuniquemos, que vejamos quais são as dúvidas, as minhas dúvidas, as suas dúvidas, o que estamos buscando. E vamos lembrar também da USE, de todos os patrocinadores, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que por um grupo muito grande de cooperadores, trabalham e conseguem ajudar e muito a manutenção do programa Visão Espírita. E também temos o amparo da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo e a Pet Life, Clínica Veterinária de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Ô Geraldo, eu fico sempre cobrando o pessoal participar aqui através do Facebook, de perguntas, e agora nós temos uma aqui. Opa! Eu acho que cabe a gente comentar. Sim. Nosso amigo Luiz Shine Neto, é lá de Limeira. Ele pergunta assim, que ele participou de um grupo de transcomunicação instrumental. Depois até quero saber aonde é esse grupo, porque eu me interesso por esse assunto. Quando os espíritos se comunicam via aparelhos eletrônicos. Qual a opinião de vocês? Aliás, isso aí inclusive está no Vademecum e no Livro dos Espíritos. Tá? Os espíritos, eu vou procurar aqui no Vademecum, mas os espíritos comentam lá no Livro dos Espíritos que no futuro haveriam formas de comunicação muito mais precisas, né? Então é uma questão de evolução. Nós estamos caminhando para isso. E realmente, esse transcomunicação instrumental, eles têm recebido muitas coisas, está engatinhando, já não está mais engatinhando, está, né? Tá melhorando cada vez mais. Mas, e tem um livro, não lembro qual foi, que ele comenta de duas entidades se comunicando por telefone. De entidade entrando na ligação telefônica e comentando com a pessoa. Então, e eu cataloguei tudo isso, e vocês podem ir comentando enquanto eu procuro aqui no Vademécum. Eu vejo assim, olha, isso é uma coisa natural, que vai acontecer naturalmente. Quando o Espiritismo começou, ele era através dos raps, que eram as batidas, eram os toques, então era quase que uma coisa bem rudimentar. Depois ela muda para cesta peão. Amarraram um ponteiro numa cesta e escreveram um abecedário inteiro na mesa e aquela ponta ia e alguém ia anotando as letras que ela parava. Aí virou a cesta com um lápis amarrado e o lápis que a cesta escrevia. Aí alguém pegou aquele lápis na mão e não tinha cesta, acredito? E aquilo começou a escrever pela mão. Caminhar para digitar direto no computador é normal. Caminhar para um dia nós nos comunicarmos com os espíritos mais evoluídos através de aparelhos como o da televisão também é normal. Nós já vemos isso em André Luiz desde 50, 60 anos atrás nos seus livros, falando que no nosso lar existiam telas que recebiam nessas telas espíritos mais avançados que não podiam ali se manifestar por questão de energia. Inclusive no livro Memórias de um Suicida, a Ivone fala de um grande painel que aparecia todos aqueles que oravam aos suicidas. Então, aí o que acontece? Esses instrumentos, essas comunicações, essas maneiras novas e mais modernas de tecnologia vão ser utilizadas. O que precisa para isso? As pessoas que estão utilizando, primeiro, ter fé e, segundo, merecimento. A coisa vai acontecer naturalmente, quando a gente caminhar nessa direção. Um dia eu estava escutando uma palestra do Divaldo, ele falando que ele recebe toda manhã a Joana de Ângeles, ele psicografa um assunto, e aí ele vira, né, fala tchau para ela, vira e vai passar limpo no computador. Aí quando chegou o intervalo, eu fui lá perguntar para ele, falei, Divaldo, você desculpa a minha ignorância, mas você tem essa ligação com a Joana, vendo ela ditando para você, por que você não digita direto? Ele olhou para minha cara assim, ele ficou meio assim, nossa, por que eu não faço isso mesmo? Ele falou, eu acho que nessa encarnação eu não vou dar conta de não fazer com o lápis. Mas você tem razão, por que eu não digito direto? Então, é algo natural que vai acontecer de forma automática e vai depender da nossa evolução o uso desses aparelhos. Olha, a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, que foi obtido através da Generalidade e Concordância. Na questão 934, perguntam assim: a perda de entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Acho que é muito bem colocado, Luiz. Eu entendo também que talvez essa transcomunicação instrumental esteja passando por aquele processo inicial que passou a mediunidade. E como o Alan disse, como o Luiz disse, daqui a pouco isso vai virar normal, vai virar natural. É só a tecnologia avançar, a humanidade ter a mente voltada para essa percepção, para essa sensibilidade, para essa melhora moral, para essa humildade, e os fatos acontecerão naturalmente. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 16 minutos. Como eu estive ausente no programa passado, foi dado sequência no livro O Céu e o Inferno. que é um livro que todos nós já lemos, mas quando a gente estuda assim devagar, você vai apreciando, assim, como se você comesse aquele doce assim de pedacinho em pedacinho, e é gostoso você saborear cada pedacinho daquele doce. E o Luiz me disse que foi estudado até o item 27 do Código Penal da Vida Futura, que é uma sugestão que eu faço a você que está nos ouvindo. Leia em casa, você vai aprender muita coisa. E dando sequência aqui... Aliás, eu queria até sugerir, já, o que que acontece? Nós temos um professor que vai nos dar aula. Se eu estudo profundamente a lição em casa, eu levanto as dúvidas que eu tenho, os questionamentos. Aproveita melhor. Aproveita, né? A aula e leva para o professor os teus questionamentos. Perfeito. Quer dizer, então nós temos... Isso aqui é uma aula. E aí você aproveita para fazer os questionamentos que você estudou a semana toda. E é interessante, assim, eu vou fazer a leitura do item 28, que é um item pequenininho, o Alain Luiz, a gente comenta. E é interessante, algumas frases são emblemáticas, essa frase que o Alain sempre fala, que andamos distraídos. Se nós estivéssemos um pouco mais atentos aos nossos gestos, às nossas atitudes, evitaríamos problemas muito maiores. Então, o Emmanuel, Kardec escreve o seguinte nesse item 28. Ele está falando assim, o indivíduo comete algum equívoco, algum ato que não deveria, e isso vai ter uma consequência. O Código Penal é esse. E ele fala assim, o Kardec: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra coisa senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre, sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a espiar, e que os que gozam uma felicidade aparente e que tudo pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É muito interessante quando a gente lê um texto desse, que ele entra às vezes assim, num, que você não é para entrar, mas há uma tendência... muito presente católica e até protestante, muitos espíritas, de imaginar que a felicidade é só futura, da mesma forma que o castigo é para depois, né? A gente fica às vezes assim, quando eu morrer eu vou para o inferno, para o céu, é aquela velha ideia lá, dicotômica, lá. Ou eu vou para cá ou eu vou para lá. O céu e o inferno é aqui, porque ele lá é a continuação daqui. A mente é o local, ou melhor, vamos corrigir, a mente é o lugar, é o ambiente que nós vivenciamos, o céu ou o inferno. Então eu posso estar com tudo de material em minha volta e internamente estar no inferno. Eu posso estar no meio do nada e estar no céu. Estado de espírito, consequência dos nossos pensamentos. O nosso pensamento cria a vida que vamos viver. Se estamos nos transformando, para que eu estou me transformando? Se eu estou deixando o tempo passar, o que que eu vou colher? Se eu estou me esforçando em ser melhor a cada dia, os bons espíritos vão ver isso sempre com bons olhos, vão falar: dá a mão aqui, vamos junto. Se eu estou preguiçoso, querendo fugir das transformações que poderiam me deixar melhor, que tipo de espírito que está comigo? Todo comentário de Emmanuel, isso. A abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que você está procurando na vida? A vida futura nada mais é do que a consequência da vida presente. Então você está plantando o que você vai colher. Mas não como um castigo. Ninguém vai estar fazendo isso para, né, você. Não é Deus que vai estar te colocando aqui castigando, ou ali. Né? É a tua consciência que vai te posicionar. Ação e reação. Ação e reação. Puro resultado das suas ações. Só isso. Lembrando só, a vida ação e ação, causa e efeito. Natural. É natural. A vida futura vai ser o efeito da causa que nós temos agora na mão. E é até interessante essas imagens. Eu aproveito. Eu gosto muito assim de ver as imagens que os textos passam. É como se nós tivéssemos uma chácara e nessa chácara tivéssemos um terreno grande e tivéssemos na mão direita várias sementes de árvores frutíferas que vão dar uma sombra maravilhosa, que vão ajudar a terra e a terra ajudar essa planta e que vai trazer muito benefício a todos nós. E na outra mão, nós temos sementes de árvores cheias de espinhos que secretam substâncias desagradáveis, que vão estragar o solo, vão tirar a umidade do solo, que vão ter galhos por caminhos estranhos, dificultando a sua utilização e a passagem daquele campo. Se ao longo da sua vida, do seu contato com a vida, do seu aconchego com os que lhe rodeiam, você joga a semente da mão direita, ou seja, as sementes do bem, você vai colher o bem. Se você joga as sementes do espinho, você vai colher o espinho. Aí amanhã, quando o tempo passa, você vê o espinheiro à sua frente, você vai se queixar de quem? De Deus. Ah, porque Deus foi muito rigoroso comigo. Meu amigo, isso é o que você plantou e isso é o que você tem. Agora, o que você tem que fazer? Tem que tirar essa árvore daí. Agora, a árvore cresceu. Não é uma plantinha. Mas como é que eu vou tirar? Pega machado. Ah, mas eu estou sozinho. Se vira. Foi você que criou isso. Então é você que tem que resolver. Então nós temos duas mãos, sementes boas e sementes ruins. Devemos fazer o bem. E eu, no meu dia a dia, eu costumo dizer aos meus pacientes, e cabe até agora, nesse momento, eu falo assim: faz o certo que é mais barato. E você foi muito feliz no uso, porque quando você colocou sementes boas na mão direita e você colocou sementes ruins na mão esquerda, eu pensei assim, geral, eu podia deixar a mão esquerda vazia. Porque aí, o que acontece? A direita ou a esquerda vai precisar de cuidado. E se ele deixa a mão esquerda vazia, não precisa cuidado. Mas aí, você foi muito feliz, por quê? Porque, queira ou não queira, você trabalhou e plantou coisa ruim. Né? Quer dizer, então você gastou a sua energia numa coisa indevida. Aquilo lá cresceu pela sua ação. Se alimentou. Se você tivesse a mão vazia, se você não tivesse plantado nada, ficaria fácil. Você pegaria a semente e jogaria no lixo. Exato. Acabou com ela no nascedouro. Não quero mais. Né? Agora, como você plantou, regou e cultivou, você tem que dar conta daquilo que cresceu. Era só uma sementinha, mas cresceu. Cresceu por causa de você. Né? Então, isso aí na vida está cheio. Você pega, você nasce um filho no seu lar orgulhoso. E você, em vez de podar por ali, você chega, alimenta aquele orgulho. Nós vínhamos conversando, aliás, essa cambiagem minha do Alan, parece que tem 500 quilômetros. E a gente conversa tudo. Por isso que nasce aquela árvorezinha torta. O que você faz? Coloca aquele pauzinho para segurar, para ela não crescer. Exatamente. Torta. Você vê, Geraldo, uma figura que eu uso muito. Há 50 anos atrás, você tinha um dia de Natal, você tinha uma criança recebendo um presente. Um presente. E era maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa, você recebia aquele presente, você curtia. Nossa Senhora. Você você passava das 10 da noite, quando abria o presente, até 1 hora da manhã, examinando o presente, você levava com ele para dormir com você. Agora não, o que, que os pais fazem? É pai, avô, tio, tia. A criança recebe 10, 12, 20 presentes. Ela não consegue nem abrir um. Já tem outro para abrir, não dá tempo nem de examinar. Então ela não se detém em nada. Então você está criando um monstrinho. Somos nós que estamos fazendo isso. Está na hora de prestar atenção. E aí, dando sequência, o Kardec é muito feliz, quer dizer, ele fala dessa semeadura, da causa e efeito, ação e reação, e ele vai para o item 29 dizendo o seguinte: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. E é esse o trabalho. Nós falávamos aqui a semana passada. Você cometeu o delito do aborto. E você conheceu a doutrina espírita e você conheceu que naquele nascedouro de um novo corpo, que é a junção de duas células, ali já se liga um espírito. Então, não tem essa que 3 meses depois pode, ou uma coisa 3 meses antes pode, nada disso. Você, a partir do momento que você decidiu abortar, você está eliminando uma vida. E outra coisa, você está eliminando uma vida que não é sua, é um terceiro. Nem você, nem o seu parceiro ou sua parceira estão decidindo sobre si, estão decidindo sobre um terceiro. Tá bom, eu cometi a mancada, eu estou vendo que saiu errado, o que eu faço? Eu não preciso esperar na outra encarnação para sofrer a consequência disso. Tá bom, eu dei mancada. Ótimo, então o que eu vou fazer? Vamos adotar. Não existe um problema tão grande. Aí a questão das adoções. Vamos adotar. Olha, eu quero adotar porque eu cometi um erro e eu quero, de uma certa forma, amenizar isso para futuras encarnações. Eu quero fazer, dar possibilidade, dar chance de vida a alguém que está num orfanato e os pais rejeitaram. É um atenuante. Então nós temos que buscar fazer alguma coisa que compense, de certa forma, a besteira que nós fizemos. Então já começamos a trabalhar contra alguma coisa que nós vamos colher no futuro. O exemplo do Geraldo. Você plantou as plantinhas erradas e elas estão crescendo. E pequenininha, você já viu que ela começa a espetar. Arranca. Arranca logo. Inclusive, ela está tenrinha, está mais fácil. No começo, tudo é mais fácil. No começo, é mais fácil. A partir do momento que você viu que está espetando, você diz, opa, isso aqui não é legal. Vai lá e arranca. Bota fogo, faz qualquer negócio. Agora, você já está tomando uma atitude antes que aquilo cresça. Crie volume. E dando sequência, Alain, eu até peço o seu comentário no item 30, em que, olha que interessante, no 28 você semeia e colhe o que semeou, o Luiz falou da misericórdia de Deus, e agora o item 30. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Olha, é muito claro, né? Eu já li, já fiz palestra, já fiz seminário sobre o Código Penal da Vida Futura e eu gosto muito, porque ele está deixando claro em cada artigo desse código e ele está acabando já até, né? 30 e poucos aí. É, ele está deixando claro que nós só colhemos o que plantamos. Não colhemos o que o outro plantou, nós colhemos o que nós plantamos. Tudo em nossa vida vai ser fruto do que nós plantamos, só isso. Não é castigo, não é vingança, não é nenhum outro tipo de sentimento. É colheita do nosso plantio. Quando a gente se dá conta disso, não é fácil no começo, né? Porque você fazer uma autoanálise e pensar assim, falar, minha nossa, mas o que que eu fiz, né? Às vezes você não fez nessa encarnação, você fez numa outra, você plantou lá no passado. Você foi contemplado com esquecimento. Você foi contemplado, que até é muito bom, porque vai saber lá o que você aprontou. Então, é melhor não mexer com essas coisas. E eu vejo o pessoal curioso, através dessas terapias de vidas passadas. Tal. Isso tem que ser usado com tanta parcimônia, com tanto profissionalismo, com tanta seriedade. E hoje qualquer um vai lá e vai e faz. Agora inventaram a história de constelação familiar, que é outra história. Vai, através da sua família, descobrir suas qualidades, seus defeitos e tal. Gente, por favor, nós estamos aqui falando de espiritismo. Espiritismo é coisa séria. E para fazer espiritismo, você não precisa de nenhum guru. Você não precisa de nenhum mestre. Você precisa de autoexame. Você precisa de rever os seus conceitos, de instruir-se e de se amar. Esse é o processo da verdadeira evolução futura. E para hoje fechar isso, eu vou pedir ao Luiz que faça um comentário. Muito interessante essa sequência. Por toda essa sequência, agora vem o que que vai acontecer com tudo isso. E eu faço a leitura, o Luiz faz o comentário. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. O Geraldo deve conhecer muito esse assunto que eu vou falar, mas o município, através do plano de saúde, a pessoa tem um problema. Ela vai no médico, que é pago pelo município, o médico dá uma receita e diz que esse remédio vai ser encontrado lá na farmácia do município, que não vai custar nada. E aí a pessoa vai lá, pega o remédio e leva para casa. Depois chega em casa, ele não toma. Ele esquece, não dá bola, não está nem aí, né? O que que é isso? É um enfermo que recebeu tudo de graça e não está dando o mínimo valor para as coisas. Rebelde. Rebelde. Né? O invocadinho. Achando que a culpa é de Deus. Por que que Deus fez ele assim doente? Então agora Deus tem que se virar e tem que curar ele. Porque ele diz, ele acha, que a causa do problema dele é Deus. Por que que Deus fez a minha mãe legal, o meu irmão legal e me fez com essa enfermidade? Então, é por isso que eu sou rebelde. Eu, embora tenha o médico de graça, embora tenha o remédio de graça, eu não faço, porque eu sou rebelde. Eu não quero... Ninguém vai botar cabresto em mim. E uma grande parte dessas pessoas raciocinam assim por um fato muito simples. Eles nunca estudaram e nunca se conscientizaram a respeito da reencarnação. Sim, verdade. Eles acham que nasceram assim e foi Deus que os fez assim, por uma razão de preferência. Quando o indivíduo ele aceita a reencarnação, ele compreende que todas as suas vicissitudes que ele está passando nada mais são do que os remédios que lhe foram dados através dessa nova existência para curar os seus males passados. O Luiz tem toda a razão. Eu, como médico no meu consultório, eu sou gastroenterologista, eu vejo ali no consultório o nosso próprio retrato. Eu não faço crítica. Antes eu ficava até um pouco mais assim, indignado, mas hoje eu procuro entender. O paciente vai com uma úlcera péptica. Eu fiz endoscopia, vi a úlcera, passo a medicação e passo uma dieta. E o indivíduo volta, muitos pacientes fazem assim. Eu falo, tomou o remédio? Tomou. Fez a dieta? Claro que não. Eu falei, por que claro que não? Ele se rebela contra a necessidade de mudar. As pessoas não querem mudar. E ele, aquele paciente que está sentado ali na frente, sou eu mesmo. É o meu retrato, é o retrato da humanidade. Quando você vê hoje as pessoas passando por aflições, por dificuldades, certamente foi o que ela cultivou. Não é um raio que caiu na sua cabeça por engano, não existe assim, foi pelo caminho errado. Não, você recebeu o que você cultivou, seja lá o que for. Parece simples dizer isso, Luiz, mas quando você é o alvo, você fala, puxa vida, então isso é meritório? Isso é meritório, é o que você merece, é o remédio amargo, amargo que você acha que é, né? Mas é o remédio melhor para você, nós estamos quebrando o seu galho. E eu passei por esse probleminha. E um amigo espírita foi me visitar na UTI lá, um grande amigo meu. E no final ele ficou sabendo que não deu nada e tal. Ele mandou para mim uma mensagem assim, Geraldo, que moleza, hein? Só levou um sustinho e passou. Quer dizer, está coberto de razão, né? Muito bem, meus amigos, quer falar alguma coisa lá? Muito bem, meus amigos, estamos encerrando o segundo bloco do programa Visão Espírita. E hoje temos a música, Luiz? Temos, todo domingo nós temos. Olha lá, meu amigo, como ele fica contente. O que ele tem conhecido de música boa, o mundo dele mudou. Então vamos à música de boa qualidade. Muito bem, meus amigos, esse lindo solo de, acho que é cavaquinho, mais uma música. Valdir Azevedo. Valdir Azevedo, que um dia nós teremos esse CD, assim como eu prometo o meu pendrive, o Luiz promete o CD para a gente, mas são músicas de excelente qualidade e que nos remetem a um momento em que a música brasileira tinha um padrão muito mais elevado. Deixa eu chamar a atenção sua. Esse livro que eu estou cobrando de você, você está me enrolando, né? Você já pensou? Se esse Pricopró aí desse uma coisa ruim e você tivesse se mandado, você ia ter que mandar esse livro por psicografia. Por um de vocês dois. Você ia ter que psicografar uns 50 mil horas de médium. Agora, antes de a gente entrar no livro do Estudo da Terezinha, que é o último livro, surgiu uma ligação para a Raquel. E a Raquel nos falou de uma grande companheira nossa. Eu até peço depois o comentário do Luiz e do Alan, em que a dona Sinira, ela falando da transcomunicação instrumental que nós comentamos aqui, já foi citado numa novela que passou na Rede Globo, segundo a dona Sinira, no ano 66, 76 ou 77. Essa novela, ela abordava o tema transcomunicação, era Estúpido Cupido. E ela diz que nessa novela tinha um senhor que falava com os espíritos através do telefone. Então, eu estava tentando relembrar aqui essa novela. Não, eu lembro da novela, me parece que o assunto existia, mas eu não tenho certeza. Então, eu peço que o Luiz fale e depois o Alan fale para a gente completar esse comentário. Então, a primeira coisa que eu vou falar, que é para todos terem em mente, que espiritismo é generalidade e concordância dos assuntos, né? Então, muitos espíritos, demonstrando a sua sabedoria durante longo tempo, opinaram e realizamos o Livro dos Espíritos. As demais obras de Kardec não foram obtidas desse jeito. Foram manifestações de um determinado espírito. E ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis segundo o Espiritismo. Por quê? Porque tudo o que ali está escrito está conforme o Livro dos Espíritos. Quer dizer, não contraria o que é dito no Livro dos Espíritos. Essa questão de transcomunicação, então nós estamos abordando opiniões dadas por alguns escritores, algum médium sobre o assunto. Ainda não existe a concordância dos espíritos sobre o assunto. Existe só aquela comunicação dada na questão 900 e pouco, que os espíritos dizem, de uma forma insinuada, que no futuro haverão métodos muito mais precisos, né? Muito mais factíveis. Então, eu lembro que quando eu cataloguei esse assunto, eu cataloguei umas 12 obras, mais ou menos, o nosso amigo que perguntou, está catalogado sobre transcomunicação. Você pode ir lá no Vadimecum, vai lá em assunto e coloca transcomunicação, que você vai ver, estão as 12 obras lá. Eu vou achar, porque eu tenho as 12 obras catalogadas, eu tenho os exemplares comigo, eu vou achar, então, o exemplar que fala sobre uma comunicação dada por telefone. Nossa, ótimo. Era mais ou menos assim, parece que a esposa dizia que falava com a neta por telefone. E o homem, ele achava que a mulher estava ficando louca. E um belo dia, ela conversando, ele foi lá, pegou na extensão e viu, era a netinha que estava falando do outro lado. Então é muito bonito. Eu vou trazer essa obra e vou ler aqui em público para a gente colocar uma opinião. Alan. Não, tranquilo, cara. A única coisa que eu busquei aqui é que a novela aconteceu em 76 e tinha um vovô lá que ele gravava algumas comunicações. Eu não assisti, nessa época eu devia estar jogando bola ou coisa parecida, mas fica a curiosidade aí, né? Como uma forma da gente perceber que não é uma invenção daqui ou dali, tá aí no inconsciente coletivo e uma hora a gente vai fazer uso disso, né? É natural. A gente só tem que entender que a tecnologia está aí para o nosso uso, do bom ou mau uso. O bom ou mau uso é feito por nós, né? Então, Vamos aprender a usar bem os instrumentos que estão lembrando, né, que muitas materializações foram fotografadas, né? Sim. Tá? Então, quer dizer, a tecnologia já serve a doutrina há muito tempo e está registrado. E é interessante que a gente vê alguns diretores, seja de novela, de filme, são diretores inspirados. Eles colocam um tema que aparentemente passa despercebido para 30 anos depois alguém fala, olha, foi citado lá. Então, parece que ele foi uma pessoa muito inspirada realmente, né? Então, sempre tem essa cola. Por isso que é interessante fazer as perguntas. Olha, da pergunta desse nosso amigo, olha quanta luz que surgiu. Então, pergunte, questione, né? Vamos caminhar. Muito bem. Lembrando agora do terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro da Terezinha, Estudos Espíritos do Evangelho, sexto volume. O livro é todo interessante. Nós estamos no capítulo 18, como Jesus dialogava com o povo. E são assim, são várias pessoas que entravam em contato com Jesus, faziam perguntas. Então, eu não vou ficar lendo todas as perguntas, porque é um sem fim. Mas eu selecionei algumas pequenas que acho que se encaixam melhor no dia de hoje. Alguém, um dos discípulos, pergunta a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quer dizer, alguém pede a Jesus como orar. Assim pediu um dos discípulos quando Jesus certa vez havia terminado de fazer a sua oração. E Jesus lhe ensinou olhando, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, reticências, contou ainda a parábola do amigo importuno e estimulou a oração, quando disse, pedi e dar-se-vos-á. E o entendimento da Terezinha comparou, somos maus e apesar disso sabemos conceder boas dádivas aos nossos filhos. Deus, que é Pai sábio e bondoso, enviará um bom espírito para socorrer aos que lhe pedirem. Então, na realidade, nós temos que invocar a Deus, né? Nosso Pai, e Ele conhece muito mais do que nós as nossas próprias necessidades, né? Então, em vez de a gente ficar com aquela ladainha de ficar desfiando o rosário do que nós desejamos, né? Que nós, pura e simplesmente, através desse contato com Deus, nós possamos permitir que Ele nos leia as nossas necessidades e nos encaminhe para a solução. Agora eu passo ao Alain mais uma dessas frases em que os discípulos perguntam ao mestre, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que primeiro venha Elias? Interroga os discípulos Jesus após o verem transfigurado e Moisés e Elias conversando com ele. Jesus diz, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A Terezinha entende, João Batista era Elias reencarnado. Isso aí é uma das mostras que o Espiritismo não está inventando uma história, né? Que o Espiritismo ele está demonstrando, né, através de uma série de caminhos, a reencarnação. Isso está no Evangelho. Né? Um Evangelho que não foi escrito por um espírita, né? Foi escrito muito antes disso, e está lá mostrando o processo da reencarnação. Imagina o que era esses primeiro, o sobe lá no monte, Pedro, Tiago e não lembro mais quem. E vem esses espíritos manifestando ali com Jesus. Eles falam até a ponto de, deveríamos construir tendas. Por quê? Porque era uma tradição construir uma tenda para ali onde Deus se manifestava, né? Acolher os visitantes espirituais, como um templo, né? Porque eles não pensavam em construir um templo de pedra, mas uma tenda que era uma proteção para aquilo. E aí Jesus fala assim, não, ele já veio, né? Em outra situação aí, como você acabou de ler, ele já veio. Mas não reconheceram ele. Mas não reconheceram ele, né? Então, olha aqui, quem não quer entender, não entenda, né? Está muito claro isso, né? E com mais uma evidência, né, Geraldo? Eles não viram Moisés, Elias e João Batista. Eles viram Moisés e Elias. Sim. Eles viram Moisés e Elias. É? Porque o João Batista já tinha morrido. Né? E outra coisa, Elias e João Batista eram a mesma personalidade, então era o mesmo espírito se manifestando. Entendeu? Quer dizer, então, ou se manifestava como Elias ou como João Batista. É? Fica muito claro o princípio da reencarnação nos livros sagrados. Agora, para finalizar, eu selecionei essa pergunta, que eu acho que serve em vários níveis. Gostaria que o Alan e o Luiz falassem, porque muitas vezes a gente vê o seguinte, as pessoas passando por situações difíceis e falam assim, puxa vida, eu rezo tanto e as coisas não mudam. Eu faço tanto bem e eu continuo sofrendo. A minha vida é muito difícil, eu sofro muito. E aí eu fiz essa pequena introdução e aí eu vou ler o que os discípulos falaram a Jesus. Mestre, por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Indagam os apóstolos quando Jesus afasta o mau espírito que eles não haviam conseguido afastar do menino obsidiado. E Jesus explica por que que eles não conseguiram afastar aquele espírito do mal. Jesus fala, por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. E o entendimento da Teresinha, para ser respeitado pelos espíritos inferiores, é preciso ter condições de convicção espiritual. Essa fé somente se consegue com conhecimento e vivência das leis divinas. Alan. Nós, no Espiritismo, nós levamos sempre a ideia para a fé raciocinada. Não é uma fé dogmatizada, uma fé que é simplesmente desenvolvida porque alguém falou que é assim ou porque... Foi encontrada num momento de êxtase ou foi encontrada... Não, é uma fé raciocinada. É você raciocinando, chega naturalmente à fé, porque você não encontra uma explicação racional para aquele sentimento. Então, quando nós falamos sobre desenvolver esta fé raciocinada, é porque é uma fé que foi desenvolvida através de um raciocínio, ela é inabalável. Apesar de acontecer com você, qualquer outra coisa. Não quer dizer que porque você tem fé, nada de difícil vai te acontecer. Vai acontecer. Só que você passa por aquele processo com fé. Então, você fala assim, bom, está acontecendo o que deve acontecer comigo. Mas isso é a fé raciocinada. Agora, se não, na hora que eu estou desesperado, eu vou precisar de alguém que eu ache que eu deponha a fé, que tenha mais fé do que eu, para me ajudar. Então eu fico dependente de alguém. E vai entender no momento de desespero. E vamos falar que por acaso, naquele momento, eu não tenho merecimento de passar por aquele sare, e eu, por aquela pessoa que eu depus a minha fé, eu começo a ter uma adoração. E eu começo a ser até submisso àquela pessoa, porque ela tem mais fé do que eu. Isso aconteceu o processo por muitos e muitos anos pela história religiosa que a gente vê por aí, onde se acreditava que alguns escolhidos tinham mais fé do que aquele que era o necessitado naquele momento. Por isso o Espiritismo diferencia tanto isso e nos convida a desenvolver uma fé raciocinada. A Teresinha de Oliveira, ela explica isso muito bem no livro Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre. Nesse livro ela fala sobre as 10 virgens e ela explica que por que 10, por que não 30, por que não 2. Então ela coloca que Jesus estimava que 10% da humanidade acredita em Deus. 5% ou a metade acredita em Deus e desenvolveu o raciocínio por causa da dor. Por que a dor acontece? E os outros 5 não. Então, na realidade, são pessoas que acreditam em Deus, mas no momento da dor, no momento da vicissitude, quando vem a dor, eles balançam, né? E aí a fé, acabou o azeite. Acabou o azeite da fé. Eu vou aproveitar, Luiz Alain, para finalizar o programa. Há pouco tempo, um amigo meu, num questionário, perguntou o que é fé. Qual era a minha opinião sobre a fé? E eu respondi assim: a fé não é um assunto tão simples de dizer, mas na minha humilde opinião, é produto de estudo, de observação, de assimilação de algumas verdades, mas a vivência que você teve nesta ou em outras vidas. E isso vai formando um complexo a que nós chamamos de fé. E eu vejo o texto da Terezinha que ela fala assim, ó, para ser respeitado pelos espíritos inferiores, é preciso ter condições de convicção espiritual. Essa fé somente se consegue com conhecimento e vivência das leis divinas. Então eu pergunto para você, Luiz, e pergunto para Alain, o que é fé? Aí nós deixamos para outro programa, né? Eu primeiro quero falar que amanhã eu estarei lá em Rafar, fazendo a palestra na União Espírita de Rafar. Na quarta-feira eu estarei na Seara Espírita Renascer. E no sábado, à tarde, às 14h30, eu estarei na União Espírita falando sobre reencarnação na Bíblia. Tá? Então aí eu vou apontar os textos na Bíblia que falam sobre reencarnação. Um grande abraço a todos. Alain? Uma ótima semana a todos, uma maravilhosa semana de reflexão. Que Jesus abençoe a nossa semana, o programa Visão Espírita. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa da Igreja Católica Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.